Thank you. Thank you.

Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.

Thank you. fora mim. Mexo o braço, sem grito, nem um fugir. Faz parte de tudo isso que me arrebatou.